Ela é caçadora de emoção. O modo animal é um vulcão. Já vejo isso caso no meu quarto. Teu cabelo enrolado na minha mão. Sangue fora a pele, suada. Nosso corpo virando um só. O mundo deu nó. Deus existe, a prova é que eu tô mais forte que um caça, mais rápido que um jato, voando muito alto dentro de você. Mais perfeito que um astro, mais forte que o aço, é melhor do que vencer dentro de você, dentro de você. Eu sou essa voz que você tá ouvindo, que toca na rádio você tá ouvindo, que faz seu corpo todo se sentir mais vivo. Eu sou a paz, eu que te livro. E influencia a pulsação do seu sangue. É melhor se entregar, cê não tem mais chance. Quero muito mais do que te dar um lance. Vou te exorcizar, cê vai entrar em transe. Cê tá sentindo? Vou te levar pra um lugar lindo, separei um filho. Pode me permitir, meu amor, que eu tô indo. Daqui eu já consigo ver você sorrir. E sou só um jogador, perigoso, eloquente, que pensa lá na frente. Eu vou roubar essa carne, sua mente, o seu amor, sua alma e seu inconsciente. Achei que se fosse mais uma, mas cê não é mais uma, não. Hoje ela é minha menina, é minha menina. Minha mulher. É minha menina, linda mulher, libertina. Na palma da mão, vem! Libertina, ai, ai, ai, ai, ai, libertina, ai, ai, ai.